be a happy nigga. Yo. Isso aqui é Bia Rap, DJ Dan, representando a Paraíba, Preto Alisson, de ponta a ponta, KMC, SH, Metran, DJ Tudão. Aí gata, não dá mais pra continuar, certo? Se vacilou. Falta de consideração, certo? Se vacilou. Vacilou, sujou. Contigo não fico mais. Se enganou, pensou que eu ia correr. Vacilou, sujou. Contigo não fico mais. Se enganou, pensou que eu ia correr. O que foi que aconteceu? Deixando na mão, ei mina, cadê a sua consideração? Me deixando só, quem sabe é que eu estou bem. Cê vacilou agora, não vê que não tem. Pensou que ia chorar, ficar correndo atrás. Cê que errou, agora não te quero mais. Vacilou, sujou. Contigo não fico mais. Se enganou, pensou que eu ia correr atrás. Vacilou, sujou. Contigo não fico. Traição, muito menos sacanagem. Você que pediu meu amor pra embarcar nessa viagem. Agora é tarde, gata, agora é tarde. Lamento, se tá sofrendo e quer voltar, pobre os meus sentimentos. Tudo que fiz por ti, tu não reconhecer. Eu te jurei o meu amor e você algo a dizer. Me lembra quando pensava em construir uma família. Você é foda, meu, vai, sai da minha vida. Deixava de sair com meus amigos também, fazendo sua vontade, querendo sempre seu bem. Pra não pensar que estava saindo com outra mina, evitava tudo isso pra não gerar uma briga. Mas descobri que isso era fácil, mentira. Dizia que me amava, na verdade me traía. Agora é tarde, amor, não me procure mais. Eu sou um cara solteiro, raparigueiro, então vai. Vacilou, sujou. Contigo não fico mais. Se enganou,